O som da tribo. E aí, baby, vai encarar? A gente vai trocar ideia agora com o pessoal da banda Áudio Irado. Boa noite, Devold. Não atrapalhe, Devold. Na hora da entrevista, você acha de mexer com o entrevistado, Devold? Caneta aqui, pronto. E aí, Mikael, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. É, temos uns agradecimentos aqui a Miguel, né? Isso. Da Som da Tribo. É, agradecer o espaço aqui cedido a nós, a banda Aldirado. Nós somos uma banda independente há 6 anos da cidade de Botirama, Bahia. Botirama, vamos localizar Botirama no mapa da Bahia. Uma referência aí pra galera se situar, onde é que fica Botirama? Fica ali no oeste da Bahia, perto de Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, por ali. E como é fazer rock and roll lá em Botirama? É muito complicado pelo fato de de haver aquele certo equilíbrio entre a rocha e pagode, né? Certo. Mas a banda é bem remunerada lá, a gente tem uma certa legião de fãs por lá. A gente é bem conhecido entre na cidade de Seabra, a gente já fez shows em Seabra, Barreiras, Lençóis. Essa região todinha ali, oeste, na região da Chapada Diamantina também, a gente é bastante conhecido. E é isso aí. Qual o estilo da banda, Mikael? O estilo da banda é um hardcore, misturado com punk rock. É uma mistura que a gente fez dar certo, entendeu? Aí vocês estão com um CD, esse é o primeiro CD da banda? Esse é o primeiro CD da banda, foi gravado em 2006, 2007. Foi gravado em São Paulo, entendeu? Mas CD é isso, 100% profissional, né? 100% profissional. Com encarte, com letras. Com encarte. Gravação em estúdio de qualidade. Estúdio de qualidade e, além do mais, letras próprias da banda, né? Composições próprias. Letras autorais, né? É. E você falando das dificuldades, foi também difícil para vocês gravarem esse CD, assim, de maneira que o CD seja um CD 100% original, 100% prensado em estúdio? Como foi? Você teve algum apoio para gravar esse CD da banda Aldirado? A gente teve um apoio bastante, bem grande, de Binho Carneiro, que foi um cara que patrocinou a metade do CD. Ele viu a nossa correria atrás de pagar estúdio, porque é uma coisa muito complicada. É estúdio, atrás de músico e tal, e é muita coisa, entendeu? E o resto foi cachê mesmo, ralando. Cachê de terça a domingo, todo dia, ralando mesmo, mas foi uma coisa que deu certo e que a gente dá valor até hoje no nosso trabalho. Aí vocês estão circulando pra fazer o CD girar também, né? A primeira vez que vocês estão aqui em Conquista? É a primeira vez que a gente veio aqui em Conquista pra poder dar uma divulgada nessa região sudoeste aqui da Bahia, né? Pra que a galera conheça também um som da Bahia, que é um som bom, que eu sou meio suspeito pra falar, mas é um som bastante bom, entendeu? E que é isso aí. A banda tem quantos componentes, Mikael? A banda tem 4 componentes. Eu, Mikael, guitarra. Aí tem Diego, que é voz e guitarra. Tem o Will, que é bateria e segunda voz também. E Rafael, baixo. Então é um rock básico, né, que a banda rock faz. Clássico, rock clássico. Basicão, gente, né, com bateria, guitarra, baixo, né? Bateria, guitarra, baixo. A gente tem influências, bastante influências de Raul Seixas, de O Traje a Rigor, daquela galera bem antiga mesmo, mas que até hoje faz valer a pena. Dá uma ideia, assim, pra galera que tá em casa, a referência musical que a banda faz, além de Raul, O Traje a Rigor, assim, só pra galera analisar mais ou menos o estilo de música que vocês fazem, o estilo de som. O estilo de som, assim, baseado em Stone Temple Pilots, Rage Against the Machine também, muito, System of a Down e várias outras bandas aí, entendeu? Nacional, a gente toca também a gente toca Capital Inicial, que tem influência de Capital, tem influência de Raul Seixas, de O Traje a Rigor, e essas bandas, bastante bandas, muitas bandas. Muitas bandas, Mikael, outra coisa. Quais são os contatos aí pra galera conhecer mais a banda? Tem MySpace, tem comunidade no Orkut, essas coisas. Sim, então, coisas a gente aí tem o MySpace, www.myspace.com.br/Aldirado. Tem o Orkut da banda também, Aldirado Rock. Tem o MSN da banda, aldirado_rock@hotmail.com. Então vamos repetir aí os contatos internéticos aí pra galera entrar em contato com a banda Aldirado. Repete aí, por favor. myspace.com.br/Aldirado. Tem o Orkut, que o login é Aldirado_rock. E tem o MSN da banda também, Aldirado, underline rock, arroba hotmail.com. Telefone de contato, Mike? Telefone de contato, então, é 9991-8456. Tem também o 8801-5622. Repete aí pra galera o telefone de contato. 9991-8456 e 8801-5622. Qual a música, assim, que a galera mais conhece de vocês do CD Aldirado? A música mais divulgada do CD Aldirado é a Beijo Roubado. Beijo Roubado, né? A Beijo Roubado, a mais divulgada. Mas tem outras músicas, como o Teu Passado Te Condena, que é bem conhecida, e a Caos também. Beleza, a gente quer agradecer vocês. Não, a gente que tem que agradecer a vocês pelo espaço cedido aqui, né? Por participarem aqui do Som da Tribo, essa batalha de fazer rock no interior da Bahia não é fácil. É, e eu queria que você ficasse à vontade aí pra agradecer quem ajudou vocês. Fique à vontade. Fale o que você achar conveniente que a banda deva divulgar mais seu trabalho aqui na região. Sim, então, agradecimentos são infinitos, né? Primeiramente a Deus, que sem Ele não somos nada. E a todos os nossos fãs, a galera que curte a banda, a galera que curte o rock alternativo, né? O rock independente. Vamos fazer algum show aqui em Conquista futuramente? Futuramente pretendemos. Pretendemos, mas nada entrelaçado. Beleza, mas quando vier é só aparecer aqui no programa pra gente divulgar. Certo, certo. E a semana que vem a gente vai tocar o Beijo Roubado aqui no Som da Tribo. Certo, brigadão, cara. A banda chegou em cima da hora e não teve tempo pra gente converter a música, passar pra MP3 e tocar aqui no programa, correto? Beleza, beleza. Mas muito obrigado mesmo pelo espaço aqui, Miguel. Agradecer também a Matheus, né? E a Gilberto. Gilmar Dantas. Ô, Gilmar. Beleza. Valeu, Mikael. Muito obrigado a vocês por terem participado aqui do Som da Tribo. Valeu, brigadão. Valeu. Abraço. Som da Tribo.